amanhã. Boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. YL 297, Rádio Manchester, AM 730, ZYC 800, Rádio Atividade 93,5 FM, emissoras afiliadas à Rede Aleluia.